Rede Mineira Viação. Ruim, mas vai. Rede Mineira Viação, que levava inscrito em seus vagões a sigla RMV. É o nome da antiga ferrovia mineira que cortava as Alterosas, levando pessoas, gado, café e minérios. Conhecida pela sua deficiência, mas querida pela tradição, era carinhosamente chamada de Ruim, mas vai. Só para se ter uma ideia, um trajeto que hoje se faz em pouco mais de 3 horas, levava-se 12 horas com a velha Maria Fumaça, que tranquilamente cortava os campos, colinas e montanhas, enquanto uma nuvem de fumaça cingrava os céus. Até o final da década de 50, reinava Maria Fumaça. No alvorecer dos anos 60, chegaram imponentes as primeiras locomotivas a diesel. Era comum o embarque e desembarque de gado nos vagões apropriados, de madeiras pintadas de vermelho. A estação ferroviária era o lugar mais movimentado. À noite, passava o noturno que vinha de São Paulo e ia até o norte de Minas. O seu apito era quase um aviso para a cidade adormecer. Depois que se ia, a cidade acabava de se aquietar e se preparava para o novo dia.